Apertando seu solo 08, eu estacionar a presença livre. Trima livre pouso, vento 100 graus, 109. Livre pouso, baixado checado, Foxtrot livre. Siga. Torre 1 no noite, esse momento para atualização. Torre 3152, atualização, vamos lá. São 3152, pronto, FAP? Pode fazer. São 3152 para Maceió, autorizado nível 330. Decola da pistola 0 com primeira curva à esquerda na saída Puca, Jamo, Caju. Aperuísco 58, até Orágua, faz direto. Controle 119, decimal 35, torre 18, decimal 6. Aciona 5514, 3152. Autorizou Maceió, nível 330. A decosta pistola 0, curva inicial esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5514, ou transponda 1935, controle de Salvador, 262, atuem com vocês agora, até o 352. São 3152 corretos, chame pronto para pushback, senhor. Bora. Boa noite, Titan 3305, identifique, autorizada para Diduna, descida para 2 mil pés, ajuste 1011, informe estabilizado. Pro Diduna, confirma, 2 mil pés e informar estabilizado na final. Vai ser acertado o curso do localizador, o Romeu Gorfivito. Romeu Gorfivito, chama agora a torre 186, tem o bolso. Também, amigo, amigo, boa noite. Romeu Gorfivito. Gorfivito, prossiga a aproximação da Palma 7. Positivo. Que mais próximo, então, base da Palma 7, a parte final. Pode ser, então, vai se ajustar para uma base da Palma 7, a parada final. Gorfivito. Salvador é o Webjet 6747. Webjet 6747, chame torre 198, decimal 6. Autorização é para a torre? Afirmativo. Salvador, esse Webjet 6747. O 6747 vai copiar para Guarulhos? Copia. Autorizado, Guarulhos 340 na Pesulu 21, decola da 10 com curva à direita na saída Arbor, transição Elefa. Aciona 5524 e controle 19.35. Autorizado, Guarulhos, ainda 340 pela Uniforme do Lula 21, curva à direita, decola, Arbor, Elefa, poderia confirmar só o transponder? Eu vi a Pesulu 21, transponder 5524 e controle 1935. Mando é a Pesulu 21, positivo? É, o que consta pra mim é essa rota aqui, confirma, a sua é essa também não? É também, é a Pesulu 21. E o transponder, qual seria? Agora, vamos ver o Vitor Lipe Pouso, 10 graus, 10 mais Vitor. Vitor, até o Zé Pouso. É, 5524. 5524, obrigado. Deixa eu acionar. Funcionar? 889. No 62 está autorizado, chame táxi. Autorizado, não, para táxi, bom noite. Golfe Vitor, só os 21, autorizado à direita, estacionar, presença livre. solta 3152 para o táxi com 112 a bordo. Autonomia de 2 horas, alternativa zero, HG. Está livre o táxi até o ponto de espera da 10 à direita. Chame para a decolagem. Até o ponto de espera da 10 a chamar. Estou 663 para Copper, Guarulhos 360. 6313 para Guarulhos, ponta Copper? Afirma. Está autorizado, 360 via peso Aterisco 50 para Guarulhos. Decola da 10, curva à direita, saída é a da El, Lida e depois voa Hildes. Aciona o código 5525, controle 19 decimal 35. Autorizado Guarulhos, 6-3-6-0 pela Aterisco 50. Decola da 10, primeira curva direita da El, Lida, depois vai direto Hildes. Responde 5525, controle saída 19 decimal 35. Correto, chama acionar. Autorizado, alinhar e decolar, vento 1-0-0 graus, 1-0-9-3-1-5-2. Sempre decolar, então eu não quero essa feliz, eu não Tá pronto, portão 4. 604, no 4, aguarde. Aguarda. Quem sei, está livre o táxi via pátio, Índia, até o ponto de espera, chama para decolar. É afirmativo, a aeronave da companhia vai passar aí atrás agora, após ela tá livre, puxa o táxi. O 3152 é com os 26, controle 1935. O 9935, obrigado. Salvador, voo 9076, descendo para 1950. Boa noite, Gol no 076, identifique, chega da mar e desça para o 050, está autorizado em TAP. Controle Salvador, da 3152, Puca, 2000 pés. Boa noite, da 3152, contato radar, suba para o 330. 330, no perfil da Puca, após Jama, pode voar Maceió? Agora em coordenação com Recife, 3152. No coordenação, TAM 3152. O 0750 na identificação 050 na projetada. Médio. .889 autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vem um turno 00 graus, 129. Testando o lote, TAM 3305. 3305, completa a aproximação, torre 186, tamo lote. 186, obrigado, até daqui a pouco. 04, 170, POV, 335. Está livre o táxi via a direita, Índia, que é o ponto de espera, chapéu para decolar. Já está lá, ponto de espera, 04. Salvador, boa noite, TAM 3305, final utilizado, 10. 63305, aguarde autorização de pouso. TAM 3305. .3152, autorizado, Maceió da presente. Maceió, 3152. Azul 4209, identifique, chegada Bonf, pista para 4 mil pés, ajuste no 09. Chegada Bonf, 4 mil pés, 09, ajuste 4209. 89, da Colos 31, controle 19, decimal 35. 1935, 889. Salvador, gol 1889. Note, gol 1889, contato radar, voa para o nível 360, autorizado Leda. 360, Leda, gol 1889. 3152, chame Recife, na frequência 12685 e alterna 13365. 12685, 13365. Gol 1076, autorizado a final ILS, desça para 2000 pés, ajuste 1011, informe estabilizado. 2000, 1091, reportagem estabilizado, gol 1076. Autorizado, né? Mantenha o gol 604. Uhum. 3305, sol aos 33, liga à direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Na minha escuta. Paulo, boa. 3, 4, 5. Padre de decolar, 100 graus, 129. Linha de decolar, 3, 3, 5. Vai entrar naquilo ou na Juliette, 3, 3, 5? É na Juliette, Juliette, portão 7, ok? Chame antes da Juliette para verificar se é possível entrar. Ah, ok, tá bom, obrigado. Fizeram 5 esquerda, portão 7 autorizado. Autorizado esquerda na Juliette. 604 decola aos 35, controle 1935. Ligou no 604, boa noite. Boa noite, ligou no 604, contato radar, só para o nível 370, sai da bomba. 370 na bomba. Do 4209, número 2, redução para 2109. Para 2109, para 2109. Cuidado, deixa eu ver. 1889, deixa minha Recife agora, frequência 133, decimal 25. 3325, Recife, bom, 889. Azul 4209, desça para 3000 pés, ajuste 611. 3000 pés, 611, 4209.